Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Música, esporte, informação, ação comunitária e prestação de serviço. Rádio Itatiaia Ouro Preto. Parada do rádio pela Itatiaia. Itatiaia. Apresentação, Júnior Oliveira. Itatiaia. Minas. 4:50. Muito bom dia, muito bom domingo. Alô, Afrânio do Ressaca. Tá sempre ligado com a gente, sempre abraçando a gata do hospital, tá certo? 4:53 da Rádio de Minas. A gente vai abraçando esse povo aí. Eu peço mais uma vez para ligar somente depois das 6 da tarde e noite. E a partir do dia 29 de preferência desse mês, tá certo? Pode ligar no dia 29, 30 e 31 também. Ok, minha gente? Gente cambada de gente boa. É povo que me encanta, como sempre, nas ondas do rádio. Vamos lá, traz música pra esse povo aí, Júlio. Não pode parar a música por aqui, não. Zezé de Camargo e Luciano com Michel Teló, telefone mudo. Itatiaia, 70 anos, presente na vida do mineiro. Ele era o companheiro preferido da madrugada dos mineiros. Por 33 anos, Hamilton de Castro foi a companhia dos insones e dos trabalhadores noturnos. Hamilton de Castro. De 1976 a 2009, Hamilton apresentou o programa Itatiaia é a Dona da Noite. Itatiaia. E era tão querido dos ouvintes que chegou a ganhar um carro 0 quilômetro de uma fã anônima por ajudá-la a passar a noite, fazendo companhia a ela por meio do programa. Itatiaia, 70 anos, presente na vida do mineiro. Acompanhe com a gente os momentos mais marcantes da nossa história. Acesse itatiaia.com.br/memória. 6:29, vem aí o Jornal da Manhã pela Itatiaia Ouro Preto. Você está ouvindo a Itatiaia Ouro Preto, AM 1120 e FM 89,3. Transmitindo de Ouro Preto, cidade patrimônio cultural da humanidade. Itatiaia, jornalismo. Itatiaia Ouro Preto, AM 1120 e FM 89,3. A Rádio de Minas, no comando da região dos Inconfidentes. A Prefeitura de Ouro Preto divulgou um comunicado informando as interdições nas vias da cidade. Volta do Vento, Avenida Lima Júnior, interditada. Rua Vereador José Teixeira, interditada. Rua das Violetas, interditada. Acesso Lírios do Campo, interditado. Rua Águas Férreas, interditada. Beco da Ferraria, interditado. Estação Ferroviária, interditada. Morro da Forca, interditado. Avenida Vitorino Dias, interditada. Morre aos 91 anos a voz do milênio. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora Elza Soares, eleita como a voz do milênio, teve uma vida intensa que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. Hoje, 20 de janeiro, é celebrado o dia de São Sebastião, que foi um forte defensor do cristianismo. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, comenta sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Dia 20 de janeiro é uma data muito marcante para Ouro Preto. É o dia do nosso patrono do bairro Morro São Sebastião, uma das localidades mais antigas do espaço urbano de Ouro Preto, um dos arraiais fundadores da nossa Vila Rica e um bairro maravilhoso que está lá no alto, contemplando o céu, o Caraça e o Itacolomi. Então, a nossa saudação muito afetuosa a todos os moradores e moradoras do Morro São Sebastião nesta data. Dia que lembramos também o falecimento do saudoso cônego José Feliciano da Costa Simões, o nosso eterno padre Simões, que foi no dia 20 de janeiro de 2009. E ele está sempre presente, seus ensinamentos, a sua palavra, seu incentivo e o seu amor por Ouro Preto. Ouvimos o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. Repórter Bruna Truóquio. Itatiaia Ouro Preto. AM 1120. IFM 89,3. A Rádio de Minas, no comando da região dos Inconfidentes.